Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe na antena de SBSR e na próxima hora toda a sessão será dedicada a Johan Johansson. Morreu no passado dia 9 de fevereiro com apenas 48 anos de idade. Talvez a referência maior da designada música neoclássica, produtor, músico, cofundador da editora Kitchen Motors. Fez discos de originais e música para teatro, documentários e cinema, filmes como Prisoners e Arrival, de Denis Villeneuve, ou A Teoria de Tudo. Começamos com Flight from the City, um dos temas originais da edição de 2016, Orfé, a primeira e única, infelizmente, pela Deutsche Grammophon. Música de Johan Johansson, em exclusivo nesta sessão do Em Transe. Boa noite, bem-vindos. Começámos com Flight from the City, do LP de originais Orfe, e agora de Johan Johansson, IBM 1401 Processing Unit, um dos temas retirados do disco saído pela 4AD em 2006, o quarto de Johan Johansson, mais um de originais, chama-se IBM 1401, A User's Manual, Processing Unit, um dos temas de A User's Manual. Ouvimos-lo há pouco, disco saído pela 4AD em 2006, um disco onde se sente uma estranha, mas imensamente bela atmosfera de perda. Continuamos com a música de Johan Johansson, agora com o primeiro disco em nome próprio. Estávamos em 2001, banda sonora para uma peça de teatro chamada Engleborn, uma banda sonora que teve duas edições, uma em 2001, outra em 2002, um lançamento internacional fora das portas da Islândia com um alinhamento diferente. Seguimos com Crocodile, de Engleborn, Johan Johansson. Lá em cima, um dos temas de Engleborn. Depois, música para o documentário de Max Kestner sobre a capital dinamarquesa, The Copenhagen Dreams, Here They Used to Build Ships. Logo depois, do filme de John C. Waller, o filme Mechanic, de 2014, Rudolf Quinn. E entramos depois no EP de 2012, que junta obras nunca anteriormente editadas de Dustin Hoel-Aaron, A Usca e, claro, de Johan Johansson. Dele ouvimos do EP Transcendentalism, The Cause of Labor is the Hope of the World, ao vivo numa rádio norte-americana. Continuamos ainda com o mesmo EP e agora Glima. Lá em cima, Glima, de Transcendentalism, o EP que contou com Dustin Hall, Aaron Hauske e Johan Johansson. E agora, depois de ter ganho um Globo de Ouro e uma nomeação para um Oscar com a banda sonora de Teoria de Tudo, voltou com Arrival, de 2016, filme de Denis Villeneuve, um incrível filme. Voltou, dizia eu, a ganhar um Globo de Ouro, um BAFTA e uma nomeação para um Grammy. Dele ouvimos The Arrival First Encounter e agora, até ao final, dois temas de Fordlandia, disco de originais de 2008, mais um pela 4AD, uma edição que sonorizou de forma pungente a ideia utópica de Henry Ford de criar uma cidade americana, cheia de coisas americanas, no meio da floresta amazónica. Continuamos com o tema título de Fordlandia, depois How We Left Fordlandia.